Agência Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL, registada junto do Banco de Portugal, sob o número 9000. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Onde andarás, amor? Onde andarás? Onde andarás, amor? Quando tu a mim, no meu jardim, nas flores não estás, e nas manhãs já não vens como o sol. Onde andarás, amor? Onde andarás? Onde andarás? Então, muito bom dia a todos e a todas. Ora, hoje somos terça-feira, 4 de julho de 2023. Ora, estão na presença de Lourenço com mais uma emissão das manhãs românticas, das 9 ao meio-dia. Teremos aqui 3 horas de música portuguesa para vocês. Para quem trabalha, então, um ótimo dia de trabalho, e para quem viaja, um ótimo viagem, tenham muito cuidado nas estradas, e para quem está já de férias, umas ótimas férias para todos, que gozem bem. Ora, então vamos ficar, estamos aqui já a começar com o Banda Lusa, e vamos continuar com quem? Com Tony Carreira. Tony Carreira, e fiquem bem então, à escuta da Rádio Arc-en-Ciel 96.2. Ninguém sabe como vai a minha vida, nem a dor que está por trás do meu olhar. A verdade em meu silêncio está escondida, e a saudade só a mim me quer falar. Nem tu sabes porque já não queres saber, nem metade do que fica por contar. Eu nunca mais voltei a sorrir em cada madrugada, e o que fui um dia hoje não sou nada. Estamos tão desiguais. Sonhei contigo, quando a noite cai ainda estou perdido. Não me encontrei jamais, e por isso me escondo. Só vou mostrando tudo que eu não sinto, mas

aprendo. Passo o que passar, eu seguirei. Eu não me dou por vencido. Eu quero o mundo contigo. Juro que vale a pena esperar, esperar, esperar um suspiro. Quero um sinal do destino. Não me canso, não me rendo, não me dou. E estivemos à escuta de Marco Paulo, não me dou por vencido. E continuamos então com Tony Carreira, Pensa em Mim. Então, se vocês quiserem pensar, pensem em todos. E se quiser pensar em mim, então só tenha a fazer o número de telefone 02-38-43-48-00 e eu estarei cá para lhe responder ao telefone. Então, uma boa escuta. E tudo de bem e muita saúde. Espero que tivessem passado também um bom fim de semana. meia madrugada e que vale o antes e o depois. Que me importa se a chuva cair, meu amor, se tu não estás aqui para me aconchegar nos teus lençóis. Desejo em meu olhar. De repente o amor começou.

outro alguém. É tudo que eu já não sou. 9 horas e 31 minutos e estamos à escuta então de Leandro. Diz-me onde é que eu errei. Até pensei em perguntar-lhe outra vez, porque foi sem sequer dar tempo ao tempo. Mas ao ver o seu olhar tão feliz, voltei atrás, nada fiz, e assim fui embora sem ficar sabendo onde é que eu errei para não tirar assim da tua vida. Onde é que eu errei para me deixar a porta do teu ser? Que foi que eu te fiz para tu me condenar esta vida? Apenas por viver, tanta coisa acontece sem nosso querer, e o coração sem ter noção vai sofrendo e aprendendo, querendo entender. Eu andava tão sozinho, mas você chegou. 9 horas e 36 minutos e estão à escuta em tom de David Castillo. Nunca se esqueça que eu te amo. Ah, o amor é bom, não é? Então, fiquem bem e uma ótima manhã de terça-feira. na companhia da Rádio Arcancial 96.2. Então, quanto à nossa meteo, estamos com 11 graus de manhã e 21 durante o dia, mas com riscos de chuva hoje. E amanhã o sol já vem outra vez. É preciso um bocadinho de chuva porque está tudo seco nos jardins e tudo, está tudo seco. Então, uma ótima manhã para todos. Tão sozinho, mas você chegou. Eu não tinha um caminho, mas você mostrou meu coração, minha razão. O que era tão vazio hoje é amor. Santa Maria, voar com os teus beijos. Proibimos de escutar o Santa Maria e vamos continuar com Marinela Coelho. Continuamos com Marinela Coelho e Reine Reine, Amor Interno. Ela alguém que eu queria tanto esquecer. Seu app de vídeos curtos. Não consigo apagar a luz desta paixão que acendeu no meu coração. Me faz sonhar de noite e dia. Custa tanto acreditar que não há solução. Só um amar não é razão. Não passa de uma fantasia. Quem te manda coração enlouquecer assim, sabendo que aquele amor jamais será para mim. Vou jurar outra vez, como quando me sente que não pensa em mais nada. Vou jurar outra vez, a pensar em ti o dia todo até de madrugada. Vou jurar. Jurar outra vez, a pensar em ti o dia todo até de madrugada. Tudo que toco e que vejo só me faz lembrar o teu meigo e doce olhar, o teu sorriso tão sincero. Nesse breve instante em que estou perto de ti, sinto-me o homem mais feliz. Mas depois sei que desespero, por saber que afinal é tudo uma ilusão. É só mais uma partida do meu coração. Vou jurar outra vez, como quando me sente que não pensa em mais nada. Vou jurar outra vez, a pensar em ti o dia todo até de madrugada. deixaste tua nação. A família em Portugal, mas está no teu coração. A tradição portuguesa levas na tua bagagem. Quando chegar agosto, Deus te dê boa viagem. Longe dos céus, deixa a família chorar. Pede sorte a Deus, pensando em regressar. Família sagrada, sem prejudicar ninguém, luta para não faltar nada. A saudade é bastante, dói tanta despedida. O português imigrante é sempre gente querida. Longe dos céus, deixa família chorar, pede sorte a Deus, pensando em regressar. Traz sempre na ideia, saudade até Natal, da sua pequena aldeia, do nosso Portugal, da sua pequena aldeia. Faltam minhas palavras para dizer-te o que sinto. Faltam os poemas que descrevam o meu sentir. Por isso me calo, deixo falar os sentidos, pois tudo o que eu disser ainda é pouco para ti. Por mais frases bonitas que eu invente, vale nada. O amor não se explica, simplesmente é mesmo assim. Se digo que te quero, ainda quero mais. Se digo que te amo, não diz o que há em mim. Se digo que te adoro, são palavras banais, comparado àquilo que eu sinto por ti. Faltam minhas palavras. nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme. Pensava eu que vencia o oceano e a dor do desengano de que falam os poetas. Não peço mais, tua ausência fez-me escravo e hoje vivo neste fado e o refrão assim começa. O acordar sozinho, dormir mais sozinho, mesmo noutra cama. Ai, ai, ai, ai, como dói a solidão. Ser de tanta gente, mesmo assim carente da mulher que se ama. Pensava eu que vencia o oceano e a dor do desengano de que falam os poetas. Não peço mais, tua ausência fez-me escravo e hoje vivo neste fado e o refrão assim começa. Da mulher que se ama. O acordar sozinho, dormir mais sozinho, mesmo noutra cama. De tanta gente, mesmo assim carente da mulher que se ama. Ai, ai, ai, ai, como dói a solidão. O acordar sozinho, dormir mais sozinho, mesmo noutra cama. Ai, ai, ai, ai, como dói a solidão. Ser de tanta gente. Da mulher que se ama. Ser de tanta gente, mesmo assim carente, da mulher que se ama. Tout sucre, tout miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. Sejam bem-vindos, meus amores. Seu anjo manda lhe entregar essa mensagem de hoje, para dizer que alguém próximo guarda um sentimento secreto por você. Os anjos querem que saiba que estamos sempre cuidando de você, mesmo quando não está consciente disso. Existe alguém que pensa em você constantemente, até nos momentos tranquilos da noite. Essa pessoa guarda você em seu coração e valoriza sua presença em sua vida. Saiba que essa pessoa é genuína, com boas intenções, e pode surpreendê-lo em um futuro próximo. Aproveite para pedir a seu anjo da guarda, bênção. Mas essa pessoa tem... Admiram como você trata os outros... Sofrendo beijo que durmo, como sempre fiz tanta vez. Também sei quando vens, qual a desculpa que daí resulta. Quando te pergunto porquê, sei de tudo afinal e tinha razões para partir. Ou pagar por igual o que tu me fazes a mim. E mesmo assim eu não sou capaz de fazer nada. E mesmo assim e tenho razões para partir. Ou pagar por igual o que tu me fazes a mim. E mesmo assim eu não sou capaz de fazer nada. E mesmo assim eu vou acabando por ficar. A 10 horas e 27 minutos e vimos de escutar então Susana, mesmo assim, então e vamos continuar com a nossa emissão que tem por título As Manhãs Românticas e desta vez vamos passar aqui uma música, como de habitude, que foi pedida da parte de Manuela de Araújo para todos os seus colegas de trabalho, para o seu marido e não esquecendo Rosi e Glória e também animador, e que eu lhe desejo um ótimo dia para ela e que tenha tudo bom de saúde. Então vamos ouvir, como de hábito, a sua bela música preferida que tem por título Tony Carreira, Resta. Thank you.

10:33 e estamos a meio da nossa emissão que tem pelo título As Manhãs Românticas. E estamos à escuta então de Emanuel, A Minha Cama Vazia. E a seguir vamos ficar com uma bela canção que venho a descobrir, que é nova e que tem pelo título Rosa de Amor. Então, até já e fiquem bem juntos com a Rádio Arcancião 96.2 e espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia. Mas é simplesmente uma oração. 0-0. Meu coração

53 minutos e estamos à escuta de Ana Rita, Podemos Contar Comigo, e a seguir ficaremos com Júlio Iglesias e Luco Costa, O Meu Caminho, e a seguir estas músicas, depois estas duas músicas, passarei uma página de público e depois viraremos com a nossa última hora das manhãs românticas. Então fiquem bem, fiquem à escuta da Rádio Arcancel 96.2, e vocês estão na presença de Lourenço, das 9 até ao meio-dia. Ao começar, que um dia terminaria. Chegamos tarde os dois, a última noite já morrer. De nada vai.

mais bonita dos meus sonhos. Não desespero de estar contigo, nem que seja só para nos conhecermos. Quero conhecer os teus desejos, para poder saber se queres o meu beijo. Quero te dizer, quero te mostrar tudo o que tenho em mim. Ai, é só para te agradar. Vou-te enlouquecer, para te poder beijar. E verás daí que tenho muitas coisas para te dar. Quando te falo do meu passado e das minhas aventuras, não desespero de estar a teu lado, para poder-te mostrar as minhas loucuras. Quero conhecer os teus desejos, para poder saber se queres o meu beijo. Quero te dizer, quero te mostrar tudo o que tenho em mim. Só para te agradar. Vou-te enlouquecer, para te poder beijar. E verás daí que tenho muitas coisas para te dar. Quero te dizer, quero te mostrar tudo o que tenho em mim. Ai, é só para te agradar. Vou-te enlouquecer, para te poder beijar. E verás daí que tenho muitas coisas para te dar. Aquele grande sentimento que tive

16-2. La FM en couleur.

a minha vida. Foi muito além dos meus sentidos. Me despertou pra essa coisa bonita, já meio esquecida, de amores antigos. Estou falando desse amor apaixonado, e até me esqueço as cicatrizes do passado. Agora não tenho mais jeito, essa paixão no meu peito. Por que é que você não ficou por um breve momento? Por que foi que você foi mexer com o meu sentimento? Essa coisa de amor. Você chegou na minha vida, entrou de vez pelos meus sonhos, me conquistou com seu carinho, seus abraços e seus beijos, enlouqueceu de desejo. Estou falando desse amor apaixonado, e até me esqueço as cicatrizes do passado. Agora não tem mais jeito, essa paixão no meu peito. Cristo que aguenta, mas eu amo mesmo assim. Olé, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olá, meu amor é pra você. Olê, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olá, meu amor é pra você. Quando lhe abraço e beijo a sua boca, você fica quase louca com os olhos a brilhar. Cintura treme e a pele arrepia. Você diz não ver o dia de comigo se casar. Olê, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olá, meu amor é pra você. Olê, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olá, meu amor é pra você. Olá, olé, meu amor é pra você. Olé, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olé, meu amor é pra você. Não interessa, me falam a seu respeito. Eu lhe quero é desse jeito como eu lhe conheci. Quando está bravo, você fica ciumenta. Não há Cristo que aguenta, mas eu amo mesmo assim. Olé, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olé, meu amor é pra você. Olê, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olê, meu amor é pra você. Quando lhe abraço e beijo a sua boca, você fica quase louco com os olhos a brilhar. Cintura treme, a pele arrepia. Você diz não ver o dia que comigo se casar. Olê, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olá, meu amor é pra você. Olê, olá, meu amor é pra lhe dar. Olá, olá, meu amor é pra você. Você não lembra. velho e é do novo. Desta noite então, João, abre e enfada a rua. Voar um balão, um raio na mão, toda a bandeira recua. Alegres, nadinas, mulheres e meninas, do bairro de cor à rua. E 46 minutos e estamos quase a chegar à nossa reta final da emissão, que tem por título As Manhãs Românticas, e estamos à escuta então de Morangos de Nordeste. As batatas da terra, com essa mulher eu vou até pra guerra. Ai, amor, é amor. Ai, amor. de colher as batatas da terra. Com essa mulher eu vou até pra guerra. Estamos à escuta então de Amado Batista, Lábios de Mel. E a seguir vamos ficar com os Irmãos de Minas. E vai ser com essa música que vou acabar a minha missão, que tem por título As Manhãs Românticas. Chegou, eu acho. lasque de amor, eu lasque de amor. Traz outra latinha que a minha já secou. Eu lasque de amor, eu lasque de amor. Por causa dela tô aqui tomando todas, secando lata, secando lata. Por causa dela tô aqui tomando todas. Vou chorar pra quê? Tenho mais é que beber, beber, beber, senão a solidão me mata. Ajuladinha, anda pra cá, que eu tô com sede, eu vou virar. Anda sozinha, chega pra cá, hoje eu tô doidinho pra beber e pra beijar. Beber, beijar, beber, beijar. Hoje eu tô doidinho pra beber e pra deixar. Traz outra latinha que a minha já secou. Eu acho que derramou, eu acho que derramou. Traz outra latinha que a minha já secou. Eu acho que derramou, eu acho que derramou. Secando lata, secando lata. Por causa dela tô aqui tomando todas. Vou chorar pra quê? Tenho mais é que beber, beber, beber, senão a solidão me mata. A geladinha, anda pra cá, eu tô com sede, eu vou virar. Olha sozinha, chega pra cá, hoje eu tô doidinho pra beijar, beber, beijar, beber, beijar. Hoje eu tô doidinho pra beber e pra beijar. Traz outra latinha que a minha já secou. Eu acho que derramou, eu acho que derramou. Traz outra latinha. Sempre sendo daquilo que podia dar. Foi entrega e agora não resta nem força para te odiar. Dei tanto tanto, o suor e pranto a salvar nossa paixão. Pergunta-se agora que fui embora, vou te dizer a razão. Pois tu não deste nada como eu tenho. Nosso amor não acabasse de vez. Conta-se agora que fui embora, vou te dizer o porquê. Pois tu não deste nada como eu dei, só para te agradar dei volta ao mundo. Fiz tudo por tudo, dei tudo por tudo. E tu não deste nada como eu dei, só para te agradar dei volta ao mundo. Por tudo. horas e 59 minutos e estamos então na nossa reta final com mais uma emissão que tem por título As Manhãs Românticas. E então marcaremos encontro cá para sexta-feira, se Deus quiser, com mais uma emissão com o fim de semana à porta. E espero que tivessem passado uma agradável manhã e que tivessem gostado das músicas que eu passei esta manhã. E então desejo-vos um ótimo fim de dia, tudo bom, muita saúde para todos e marcaremos então o rendezvous para sexta-feira, se Deus quiser, se tudo correr bem. Então, bom apetite a todos, cuidam bem de vocês e vou-vos deixar com a RDP Internacional. Então, um fim de ótimo dia e até sexta-feira, se Deus quiser. Em Portugal continental.